6748, solo aos 39, livre à direita, solo na zona 19. 219 à direita, 7764. Número 1 para iniciar no setor aguarda. Salvador, web 7748, veio com pista Granalto. 748, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, web 7748. Sobre 443, tem condição de manter alta velocidade? Gente, o 8443, a gente ataca que o senhor irá ultrapassar pela sua esquerda agora, posição de 11 horas a 12 milhas. A gente está cruzando 070 em descida. Motorizado 3000, ajuste no 013. Boa noite. Chame a 201. 01, assim que o objeto livrar a calça, autorizado puxa a sonar, chama ataque. Gol 1604. Eu já coordenei com a equipe de solo. Eles me disseram que não tem como mudar o seu portão 01. O senhor vai ter que aguardar a aeronave da Ocean Air para puxar e taxiar para depois o senhor ingressar. PX-604. Jet 6748. O portão do senhor é 02. O senhor também vai ter que aguardar em sua Juliette. O tráfego da Gol vai ingressar para o 01. E agora demora na frente puxar no setor. Sim, a gente vai manter então antes da Juliette aguardando o 2. 6748. O 8443 está autorizado. O 366, CAV 366. 258 no 07 autorizado, chama ataque. Posicionamento a 328. 201 já está autorizado, puxa, tá livre. Autorizado ali ainda, colado. Estamos 021-20, grau 08, mais. Boeing 767, vai irá passar 5 milhas lateral, senhor. 5728, decolou 844, controle 119-35. 0935. Summer of departure at Jet 5827, passing 1500. Web 5827, radio contact, climb to level 360, dial departure. Climb to level 360 on the departure of Jet 5827. Departure of Jet 5827, Henry Pi heading Lida intersection. Fly direct to Lida. Lida 5827. Encontro impacto autorizado inicialmente até através do portão 05. Aguardar uma aeronave do chão no 01, altímetro no 013. 013, limitado de até através do 05 a 3258. Visual, colega, de direito. Sou 3662, o senhor vai aguardar pro táxi, foi o número 2 a chamar e eu tenho um tráfego, puxou no 02, gente, mantém a posição e assim que eu autorizo o táxi. Prontos para o táxi, Roxa 6201, 112, com 4 horas e 30, alterna o Guarulhos. 6201, táxi direita, Índia, Alfa, Ponte Espera da Nozero, Torre, 186, altíssimo, 6013. Táxi, 2,5, 3858, táxi em frente, Pátio, Índia, Alfa, Ponte Espera da Nozero, Torre, 186, 1,03. Página de Alfa Banquera, 2622-9093-3258, boa noite. Boa noite. 3662 vai seguir o Airbus da companhia, a IDEC está em frente, pátio Índia Alfa, ponte de pé 10, torre 1186, altímetro 1093. Bom, no 604, atenção aos tráficos que estão iniciando o táxi, 2 TAS após ingresso de Juliette para o 01. Após o segundo TAN, Juliette 01 no 604. 748 vai seguir o tráfego da rua frente pro 02. Vai seguir o tráfego da frente pro 02, 7748. Voador, Xananga 3, turno 056. 310, Recife, autorizado, 350, Pereira 58. Decola da 110, primeira curva esquerda, Puca, transição, Aracaju. Controle 11935, transponder 5465. Recife, autorizado, 350, Pereira 58, sai da Puca, transição, Aracaju. Controle 11935 e transponder 5465, 310. 310, só confirma o transponder? 5465. Nativo, tá correto, só não puxa o canal. É 201, autorizado a linha de colapso, estou no 0.120 graus no 09. Maceió autorizado, 330, Operex 58. Decola da 110, primeira curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle em 11935, transponder 5476. Fazer 330 para Maceió, UBS-2, de qual o número 0 Fuca, Aracaju, transponder 5476. Controle 3152 está correto, não puxa para nada. Tá 3258, ali mantém, capiteiro 10. Mantém, capiteiro 10, tá 3258. Continua na venda, já avisou o Alfa Campo. Check o Zulu November, segue a aproximação da aeronave da pista 10. Vai com o Zulu November, contato a torre 118.6. 118.6, aí com o Zulu November. Ato 8443, torre agora 118.6, meu povo. Obrigado, valeu. Avisar o campo. November. 201, no contato da decolagem, sobre o 380, saída da El. Da El. Possível Gustavo, a Leda, o Brindy? Direto Leda. Leda, obrigado. Web 5827, call now, receive on frequency 13325, if unable, 1251. 3-8-5-5-1, 5-5-8. Final da 10. 8443. O controle de aproximação fez aproximadamente com o senhor empatado com a aeronave, transportando em termos final 17. Inicie subida para 2000, processo remetida, chame controle 119.35. Agora... Ação 8443, o controle fez oficialmente empatado o senhor com a aeronave de transporte, dando enfermo, final 97. Inicia a arremetida, sua para 2000, chama controle 119.35. Arremetida 2000, ação 4-3. 3-8-5-8, decolou aos 5-2. Controle 119.35. 1935, boa noite. Epsilon November, evento 120 graus, 109, checa trem, livre pouso, pista 17. Trem de pouso, baixado travado, livre pouso 97, checa o Zulu November. 3-8-5-8. Controle, óbvio, 4-3-5-8. Chamando o controle? É o ato 843, solicitado a remeter na mantendo 2000 agora, na fura da pista. 8443, curva direita mantendo 2000, 8443. Curva direita para qual proa? Curva direita para proa 265, proa 265, ato 8443 para interceptar o curso. Pela direita, proa 265, mantendo 2000, 8443. Boa noite, 3662.0. 62 a Lima Tiano Zero. Lima Tiano Zero, Quatro a 3 por 280. Dois oito zero. Eu falo 5-5, parte 5, livre decolagem da 1-0, 120 com 10. Decolagem 1-0, 3-1-5-2. Para feedback permanente. 1-5-2-1-0-4, número 1 para iniciar. Negativo. Então, número 1 para iniciar. Aguarde. Mantenha a escuta da torre agora em 1-1-8-6-2 para 3-1-5-2. 1-8-6, obrigado. Cenário 63-1-0, solo. 3-1-0, solo. Beleza. Cenário 63-1-0, agora para iniciar o curso, vai chamar em 1-1-8-6-2. Tá bom. Para chamar para o pushback e táxi, você vai chamar em 18-6, torre. Para o táxi por 889 com o POB 126, 3 horas e 45 apenas. 1889, táxi autorizado, parte 1 no Índia Alfa, pode esperar da 1-0 torre, 1-186, altímetro 1-0 no 3. Segue parte 1 no Índia Alfa, pode esperar 18-6, 14, 3, 9, 12, gol 889, boa. 10 do altímetro, 1-0, 1-4. 4-1-0-4, tá bom, 8-4-4-3, tá Victor Mike Charles, setor. Afirmativo. Autorizado aí a livre interceptação, curva na direita, na proa do externo, reportando no ônibus. Certo, vai curvar agora no travesso CR-366 e interceptação direto. 8-4-4-3. Tá 3662, contato radar na decolagem, suba 370, saída Fuca. Fuca de par 3662, pode ir embora para o espaço. Quarta coordenação com o centro Recife, 3662. Obrigado. APSA 8443, completando o procedimento, chegou a torre 1-8-6-6. Positivo sim, está pronto para o push? Positivo, senhor. Solicita somente retirar o motor na posição em idle, depois conseguir o pushback. Provado, aprovado o push e back, acionamento sem táxi. Absoluto 443, ciente, tem pouso autorizado na 10, 120 com 10. Esse ponto, uma chuva leve, uma chuva muito leve, o absoluto 443. Uma chuva muito leve, pouso autorizado, 120 com 10. Bom, 389, mantém o ponto de espera, aguardando o pouso do tráfego após o mesmo ali mantém. Após o pouso do tráfego, não ali mantém, Bono 390, bom. Escuta, 390. Para... Pushback, sim, tem número 2 no setor, tem o tráfego da todo ponto no quadro, já foi autorizado, ok? Confere, 3858, chama agora o centro Recife. 12545, alterna 12685. 2545, 2685, agora aí. Boa. Pro Abson 443. Escuta, Abson. Ah, o vento? Sim, é 120 graus com 10 agora. Obrigado, entrou 110, 443. Paulo Gomes, 04, autorização. Fortaleza. MC 186? Nesse momento, por favor. 02-04, autorização, Fortaleza. Tente de um minuto para a Fortaleza, já vou pagar, prepare a bomba. Fotocópia. Pronto. Salvador Portal autorizado 370, rota 319, decola no zero, curva esquerda, subida Momo, Cogua, com transição Froti, 54773 transponder, controle 6935. Curva autorizado 370, faz o 19, decola da 190, curva à esquerda, na saída da Momo com transição Froti. Correto, chame quando pronto, agora puxa lá. Abre-se a 8443, solo 04, direita, táxi me escuta, prossiga via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, abre-se a cargo 8443. Mantém a escuta? Isso, mas ainda me escuta. Walk ident, clear down to 4,000 feet on both arrival, altimeter setting 1014, still in the radio surveillance. Tá 3662, chama agora o centro Recife, 12545, alterna 12685. 3305, boa noite, acende a identificação, chegada Mari, desça para o 050. Mari, 050, desculpa, tá, 3305. Ocean 6313, completando a Bonf, prossiga para 2000 pés, está autorizado a Electric Freight. Reporte localizou. Autonomia de 2 horas e 10, vou ter na nação. Aprovado, Índia Alfa, no ponto de espera chame pronto, ajustado, MI-14. Índia Alfa, chama lá no ponto de espera, no ponto pronto, estado MI-14, 3310, após liberação do aeroporto da retaguarda, está livre, chame táxi. Liberação na retaguarda, livre, chame táxi, chame táxi. Bom Gol, no 889, livre da colagem, 120 com 10. Mantém. 89, decolada 06, controle 1935, morro. 1935, obrigado, Maló. Guarda-se a 8443 na escuta. Com o transponente ligado? Negativo, cara. Vocês estão recebendo aqui no, na repetidora o transponente. Tá ok então, graças. Ah não, tô confirmando aqui, tá desligado já. Desde a quinta-feira, 8-4. Ok, sim. Então, na chegada Bonf, desça para o nível 0620. Não recebendo? Ainda assim, estou com a informação ainda do Abson. Tá, nós estamos acionados 2000 com ele desligado. É, o que, que o senhor recebe? Não, eu vejo o plotzinho aqui, próxima. Não sei se é algum problema da minha repetidora, está o plotzinho aqui da matrícula da aeronave. Sei lá, está mais ou menos 2 milhas do aeródromo, mais ou menos isso. Ah, tá bom. Não, é, mas está desligado para a gente aqui. Não, está ok, está ok. Prisão 52, livre da colagem, 120 com 10. Para o táxi estacionado em 3-0, estamos com 164 a bordo, a nossa autonomia é de 3 horas e 20, alterna Natal. Alfa, reporte pronto, ponto de espera, ajuste 1014. 3-0, gente.